225, identifica sua série, informação reta. 225, identifique, sua via bom, era 4 mil pés, ajuste no 0 no 4. Via bom, 4 mil pés, no 0 no 4. 772, ciência da Eco, bom dia. Serão 9972, acione identificação. Você mantém nível de voo 050 na chegada à Mária. 50 na chegada à Mária. Podemos aprovar Duna? Nada, tem mais duas armadas à sua frente para aproximar. Alô. Descendo para 50, na Star, então. Obrigado. Salvador, é o 8, informação é a companhia. O 865, identifique essa via Bonte para 4 mil pés, ajuste no 094. Via Bonte 4 mil, no 094, gol no 865. M225, desce a 2 mil pés. Geral 9972, desce 3 mil pés, ajuste no 0, no 4. Desce para 3 mil com 1014, Sideral 9972. Ativa Sideral 9972, número 2 aproximar, voe com Proa 030, visita o radar, admite ao custo do localizador. Positivo, o número 1 é aquele que está ao norte de Duna? Esse mesmo, tá agora... 7 milhas de dólar. Ok, ciente, obrigado. Estado final, Chané 625. Federal 9972, Vesta 2 ou 10? 2000, Federal 9972. Serão 9972, curva direita, curva 060, intercepta final. 060, intercepta final, serão 9972. Intercepta o localizador, está avistando o Chané 625. 125, complete aproximação final, chame Turing, 118, decimal 95. 895, atestado. Pode descer, vítima, informe estabilizado, boa noite, 65. Foi assim, qual a sua velocidade? Está reduzindo para 200 nós agora. São 200 nós, segue via. Via, vai te informar estabilizado, boa noite, 65. Puxando 0, 1-4. Chega ali, 5 avistado. Vento variável com 2 nós, pode autorizar o pistão 0. Pesado 1-0, graças. Federal 9972, no localizador, complete a aproximação final, torre no noite, decimal 95. Obrigado, bom serviço. Federal. Foi Salvador, Federal 9972, está no ILS, 5 milhas do externo, bom dia. Bom dia, Federal. Número 2 para Pouso, informa aí pista livre, vento variável com 2 nós. Na escuta, Sideral. Bom dia, controle Salvador, eu vou 1093, CF60, informação F. 1093, identifique e dentro da via Bonfim. Para 4 mil pés, ajuste no 0 no 4. SC 4514, 225, somos 34. Livre à direita, siga via Alfa, Juliette, portão 07. Ok, Alfa, Juliette, 07. Federal 9972, pista livre para o autorizado. Livre para o Federal 9972. Chame tudo, no 8.95. 8.95, 865. Torre Salvador, bom dia, 865, Nacional, Pachorro, por favor. Trigo no 865, aguarde pista livre. Vento variável com 2 nós. Guardando ali, pô, boa noite, Nacional. Salvador, bom dia, tá 3597, tem informação aqui da autorização Brasília. Bom dia, tá 3597, paciente da Eco? Afirmativo. Gente, agora com a Benesto. Ah, sim, escuta agora. 09972, solo 36, se vier aqui no Pátio 3, bom dia. Se vier aqui no Pátio 3, bom dia, com vocês. Voo 1865, está livre, pouso autorizado. Livre, pouso, boa noite, 65. Salvador, 5973, identifique e desça para o nível 050, chega da Mário. 050, chega da Mário. Voltamos a 357, pode iniciar o pushback e aguarda na cota. Livre pushback, a gente aguarda o susto quando eu falo na cota. Autorizado etapa 5973. 8865, Solos 39, siga via Alfa Juliette Porto 9. Alfa Juliette Porto 9. Tá 3577, pronto, cópia? Prossiga. Brasília, 360 autorizada, via Uniforme Zulu 17. Cola da pista 10, saída arbora após arbora elétrica. Controle 120 decimal 8, transponda 5433. Aqui o 360, depois do Luno 7, Brasília aprovou. 10, arbora elétrica, 208 controle, 5433 a transponda. Correto, chame para o táxi. Vai. Bom, 093, desce a 2 mil pés, autorizado a interceptar a final da procedimento de ILS X-Ray. Estou no 0 em Salvador, rebote estabilizado. Isso. O ajuste no 0 no 4. Tá bom, 2 mil, chame estabilizado, 1093. E o 5973, desce e mantém 3 mil pés, ajuste no 0 no 4. 3 mil pés, 14 mil, passa 3. Tá 3597 no 3 vem da bordo, 3 horas e 50 do nome, eu tenho um confim. Tá 3597, siga via Índia para o ponto de espera. Reporte pronto. Ajuste no 0 no 4. Ponto de espera, vai reportar pronto no 0 no 4. Linha cola, pistola no zero, muito calmo. A linha cola no 0357, tá? Estou em Salvador, bom dia, 4040, tá? Com 5363, 60, 60, 60, 60, 60. Beleza, pronto, cópia? Aqui. 360 com fins autorizados, na coluna pista 10, saída Arbor, após Arbor Elefa, em Elefa intercepta o uniforme Zulu 21 e segue conforme rota. Controle 120, décima 8, transponda 5436. Para confirmar, 360, Arbor, saída, após Arbor, voa Elefa, intercepta depois Zulu 21, segue conforme rota do nosso plano de voo. 120, decimal 8, frequência de controle, 5436, é o transporte. Correto, 4040, chamar para o excelente. Muito estabilizado, pista vista, gol 10093. 10093, complete a aproximação final, chame torre em 1895. 1895, já. E o 5973, desce a 2 mil pés, autorizado a final, pista 10. Pode estabilizar. Bom dia, Torre Salvador, gol 1093. Índia Serra, pré-checado. 3527, chama o controle, 1208, bom voo. Já, vamos da base, 08. 1093, bom dia. Estado pouso autorizado, pista 10, vento calmo. Pouso autorizado, vento calmo, 10,93. Arbo 360. Controle 3, Elefa, puta 357. Estado por hoje, Elefa, tá 357. Autorizado, Elefa, obrigado. Salvador, bom dia. Será o 9970? Será o 9970, acione identificação. Foi sua de Duna, desça para o 050. Bruno 093, Solos 49, siga via Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4, 093. Rocha Mitsui, 118, decimal 95. 18, 93. Salvador, Rio 5903. Todos autorizados, pista no zero, momento calmo. Resposta, Rio 5903. Estacionamento azul 4040 na posição 9. Zero azul, chame para o táxi. Autorizado, chame para o táxi azul 4040. T597, chama o centro Recife. Frequência no 288, alterna 260. 288-260, obrigado. Trânsito 3597. Cargo 6570, identifique, desce via Mari, nível de voo 050. Desce via Chapada Mari até o 050, como você deu contato com o centro Recife? 973, chega via Alfa aqui do Parque 3. Quem chegou? E aí, papadão, prossiga. Gente, escute a Fox, chame na frequência 1895 para a cota. Paciente da Fox, só conta a data. Tá legal, então. para Teresina, quanto copia? Qual o parque que se encontra, a pista que decola? São Paulo, Céu Delta autorizado 380 para Teresina, via uniforme Zulu 20. Comandante da pista no site, quando sai da Momo, transição Nenim. Controle 120 decimal 8, transponde 5445. Controle 120 decimal 8, chame pronto para táxi. 040, nós temos 49, a borra de 3 horas e 10 minutos de autonomia e alterna Ribeirão Preto. 4040, primeiro táxi. Vem para o ponto de espera. Quando lá chame pronto, ajuste 1014. 1090, agora, 3045, e ainda de ponto de espera do Rosário, antes de chamar o ponto de espera do Rosário, 4040. Eu que A direita está livre, o Federal 9970. Salvador azul 4040, por cima do circuito de estrada de 0 e 100. 0040, linda, cola pistola 0. Vento, calma. A linda, cola no 0 azul 4040. Apollo Hotel Delta, ajuste no 0-4, autorizado. Táxi, qual foi o B? Chama no ponto de espera, pronto. Alinhar e manter pista no zero para a ponta delta. 4040, decolou 01, chame 208 com voo. 1208, obrigado, bom dia, bom serviço. 5700204. Controle, muito bom dia, azul 4040, passando 1900 na subida Arbor. Azul 4040, contato radar na decolagem. Sobe para o nível de voo 360, via Arbor, vigilância. Via Arbor, 360, vigilância 4040. Será o 9970, complete a aproximação final, chame torre no noite, decimal 95. 2295, 9970. Bom dia, 0-9970. 9970, vento calmo, todo 3.